sábio de cor e salteado desde os Lullabies, e para ele é um país pequeno. Aliás, ele sonha com um país muito maior. Aliás, ele vive num mundo muito maior, o que é uma grande alegria para nós. Salio.com, isto não vem nada a propósito, mas de qualquer modo, a Fala da Tribo regressa hoje em cheio, e aqui à cabine já da Comercial, que tantas boas memórias nos guarda, como por exemplo os registros ao vivo, alguns deles passados há pouco tempo, como o caso dos Gift, lá tinha o botão mal da voz. Não sei se reparaste, estava com um corte. Ah, eu também, sabes que isto pois, é enganei-me. Isto é, hoje estamos todos. Isto. Alguém me pregou uma rasteira e queria acabar comigo hoje, mas não, ainda não foi desta. Fica para a próxima. Agradeço a tua passagem, desejo um bom fim de semana a todo para o auditório. Para ti também. A todo o auditório da Comercial, aqui é para todos. E vamos à Fala da Tribo. E o tal single que eu não encontrava, já encontrei, é o Weekend, daqui a pouco já vai soar, portanto fica em género de hino. Boa noite. Tchau. Rádio Comercial. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola? Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês, chave na mão, e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido de 9.179€. TEAG 8,365%. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vita 91 SMS, com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. E bom momento. Now. Vodafone. Para todo o país, a Rádio Comercial e, neste caso, a cumprir-se a quinta das ocupações noturnas de António Sérgio nas horas da Comercial, terça a sábado, meia-noite, 3.

as sete músicas que começaram por ouvir aqui na Tripla Hora de António Sérgio na Rádio Comercial são uma oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Well, I sold the farm and took my woman where she wanted to be. We left our friends and all our kin back there in Tennessee. And I bought those one-way tickets she'd often begged me for. And they took us to the streets of Baltimore. Oh, they haven't all been

dois títulos para Quando a Alma Não É Pequena, é já o volume 2 na carreira discográfica dos Dead Combo. Foi a sétima música em oferta de Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vita 9 e um SMS, com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. Viva o momento. Now. Vodafone. Demonstrate and replicate to set the tone. Se já explorou a Toca do Lobo, se já jantou com a Bruxa Má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. A pele ebúrnea, os olhos profundos e imensos, o cabelo longo e a sua energia representaram a forma específica e identificadora de estar e conviver. Expressou-se não pelos planejamentos, mas pela palavra, pelo fulgor, pelo espírito, pela magia e pelo seu fascinante magnetismo em torno de quem girava uma corte de admiradores, homens e mulheres, a quem a poetisa sempre seduzia com a palavra certa e certeira, dirigida intencionalmente à alma de cada um. Como se sabe, a boquilha representou ao longo da vida adulta o seu mais característico acessório. Teve várias, de diferentes formatos e feitios, usando-as como prolongamento da mão, em gestos ensaiados e sedutores, eternamente femininos, lânguidos e exuberantes. Boquilhas de promessas, de desejos, de espavento, de afirmação e até de mistério, na medida em que o fumo continha a névoa da distância entre ela e os outros. Ana Paula Costa, hoje aqui conosco, levanta a cortina de fumo e esbate a distância entre nós e ela. Fotobiografia de Natália Correia. Olá, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Eu queria, antes de mais, agradecer-te o livro fabuloso que tu fizeste, porque eu comprei e apaixonei-me e acho que vou ficar com o livro de cabeceira. Vê-se pela quantidade de papelinhos que eu coloquei aqui. Obrigada. É também para mim uma extrema responsabilidade fazer esta entrevista, por muitas razões, porque é o regresso à Rádio Comercial da Fala da Tribo, Nacional, Lisboa, Porto, Braga, Algarve, Alentejo, o resto do país, e também por... Açores também, espero. Açores também, espero, que nos estejam a ouvir por lá. E também porque é uma extrema responsabilidade entrevistar uma pessoa como tu, que passou tanto tempo a fazer este livro magnífico. Muito tempo, sim. Algum. 2001, alguns. Eu fiz o contrato com o Dom Quixote em 99-2000. Em 99-2000. Sim, ainda sou do tempo em que os direitos de autor eram em escudos. Ainda negociaste em escudos? Ainda em escudos. E o livro teria que estar pronto em 2003. E eu entreguei com 15 dias de atraso, já muito aflito, e afinal foi muitíssimo a tempo, porque ficou pronto nessa altura. Queres que te fale já de como foi o processo? Foste convidada pela Inês. Sim. Foi a Inês que deu a ideia. Fui convidada pelo Dom Quixote, mas a Inês foi inicialmente convidada. Foi quem picou a Inês Dom Quixote, era a pessoa convidada para. Ah, ela que era, foi e a Inês convidada. Respondeu ao Nelson de Matos, então o diretor da Dom Quixote, que só se faz uma fotobiografia na vida, não se faz mais do que uma, mas que arranjaria a pessoa indicada para a fazer. E então vou-me a Dom Quixote e o Nelson. E depois fechámos o contrato. O Nelson aceitou a ideia. Talvez o haver também uma ligação à Ilha Mãe, tu também és açoriana. Sem dúvida. É algo muito forte, muito lúrico, não é? Eu estive nos Açores é muito forte, e... É muito marcante. E marcou-me. Ilhas não é... Não é coisa não, não é ser de qualquer lado. Não, não é. É muito marcante. É claro que isso também, para além do trabalho que eu tinha feito... E do teu currículo, pronto, ao fim ao cabo, trabalho, também. Exatamente. E era isso que a Inês conhecia. Mas também o facto de ser açoriana acho que é importante. E sentiste, de alguma forma, esse regresso um bocado à ilha enquanto estiveste à procura a abrir o espólio da Natália? Isso reacendeu? Sim, claro que sim. E houve até muitos pontos de paralelismo entre a vida da Natália e a minha, que eu fui encontrando algumas coisas até bastante íntimas, outras mais óbvias, e muito interessante, esse processo foi muito interessante. Sentiste aliada do resto do mundo para fazer isto? É uma das coisas que eu, enquanto folhei, e já folhei este livro pelo menos 3 vezes, de uma ponta à outra, e são bastantes páginas, e há sempre qualquer coisa para descobrir. Também não é um livro que se leia de rajada, não, não é? É um livro não, que não. Se vai passando e que se lê este ponto, o outro, o outro. Tu contas várias histórias, quer dizer, podes ler várias histórias dentro deste livro. Se me senti aliada do resto do mundo, gostava de ter sentido, mas no mundo real não é possível, porque eu sou professora e o Ministério da Educação não dispensa os seus professores para trabalhos destes. Aliás, não quero. Tu continuaste a trabalhar, era essa a questão que eu queria colocar. Portanto, gostava muito de me sentir aliada, mas não pude. Tive que utilizar aquele processo mais ou menos esquizofrénico, que eu acho que está na vida de muitos de nós. As mulheres, então, são exímias nesse tipo de coisas, não é? Durante... Multiprocessamento, não é? Exatamente. No dia em que não tinha aulas, que não são dias de folga, são dias para trabalhar para a escola, mas nesse dia ia para a Biblioteca Nacional, por vezes ao fim de semana também, isto já depois de ter passado. Primeiro passei uns meses a pensar. A interiorizar o convite e depois a ler aquilo que não tinha lido, a reler o que conhecia e a mastigar um pouco essas leituras. Depois passei à Biblioteca Nacional, mas só podia ir à biblioteca no dia em que não tinha aulas. Claro. E portanto isto depois foi mais ou menos o quê? E também um há ano um horário. E também há horários da Biblioteca exatamente, Nacional. Exatamente. Também não exatamente. É uma coisa que tu possas dizer assim, olha, fica até à meia-noite, ou não, fica à uma não da manhã. Podia, não podia, tens, não podia. Tens um período... Exatamente, e depois agora perdi-me, estava na Biblioteca Nacional e então só o espólio na Biblioteca Nacional foi uma aventura, porque na altura o espólio estava a ser catalogado também pelas técnicas da biblioteca. Portanto, imaginas, elas abriam caixotes e eu via mais ou menos ao mesmo tempo, havia, as fotografias estavam relativamente arrumadas, relativamente organizadas em envelopes. Eu abri cerca de 700 envelopes. Eu li numa entrevista tua, que o Sérgio fez o favor de me trazer, que abrias um envelope, tinha uma fotografia, mas às vezes abrias um envelope, tinha 60. Exatamente. E portanto, só essa seleção. E depois é um overload notas, de informação, não muita, é? Muita coisa. E depois também quis ler muito da correspondência. Tu propões mesmo que alguém um dia faça um livro sobre eu penso a correspondência que sim, eu penso da Natália. Que sim, que era interessante. Eu fiquei com algumas cópias dessa correspondência e penso que era um volume à parte e que seria bastante interessante. E depois foram os meses do meu trabalho em casa, não é? Depois dessa pesquisa feita e da recolha dos elementos todos, foi... pensar como é que eu ia organizar o material. Há sempre uma altura em que dá aquele clique e nós sentimos que tem que ser assim, não é? Uma coisa que eu queria, a partir do momento em que li o que não conhecia e reli o que conhecia, uma coisa que foi para mim muito evidente é esta mulher tem que ser lida, porque com a personalidade que ela tinha, eu acho que as pessoas, na maior parte dos casos, conhecem as histórias da Natália Correia. As cenas que ela fazia, todas aquelas peripécias no botequim, fora dele, na Assembleia, mas depois ler a obra não é assim tão conhecida. Não é tão conhecida. Não é. E então eu achei que essa era uma obrigação que tinha, dar a conhecer. Daí também a opção da estrutura. Ela própria se queixava disso, não é? Conhecem mais o meu mito propriamente do exatamente. Que a minha obra. Exatamente. E para ela foi uma luta. E para ela foi uma luta muito grande, porque estamos a falar da academia dos anos 50, 40, 50, 60, em que as mulheres, quer dizer, era uma academia de homens, não é? Claro, claro. É interessante ver ao longo da narrativa, quase em primeira pessoa, que tu fazes da Natália, portanto, que ela quase que nos conta a história ao longo do livro. Esse quê dela, quando lhe fazem a pergunta de que Você quase para o trânsito quando anda em Lisboa, ou consta que parava o trânsito quando você anda em Lisboa, e ela diz, mas eu vim para Lisboa aos 11 anos. Sim, há uma fase inicial em que isso acontece. No entanto, eu acho que ela também gostava de parar o trânsito. Sim, há aqui... Sim, sim, eu não acredito muito naquela... Nessa falsa modéstia, não é? Sim, a questão dos planejamentos, não. Ela era uma mulher coqueta, era uma mulher sensual e tinha a noção disso. Não queria era ser valorizada... Só pela sua beleza. De maneira nenhuma, porque era uma mulher muitíssimo inteligente e que tinha muitas coisas a dar. E daí que tu tenhas feito um capítulo a diva. Exatamente. Porque tu organizaste, queres explicar um bocadinho como é que organizaste o teu livro? Porque é particular, antes eu acho que um dos grandes fascínios do trabalho que tu tens aqui, para além de todo o talento inerente à compilação que aqui existe, é a forma como tu o organizaste e também a abnegação que tiveste em não ter a tentação de escrever os textinhos para a fotobiografia e pôres os outros a contarem a história, pôres ela própria, excertos e tudo isso, que dá uma dinâmica de se poderem ler várias histórias dentro da mesma história. Portanto, houve aqui o tal clique que foi na organização. Como é que eu vou organizar foi, isto? Foi. Para já, como eu sou leitora, gosto muito de ler, as biografias muito... Só sequências de acontecimentos não me interessam. Depois havia esta questão que eu já falei de dar a conhecer a obra da Natália, e como ela é tão rica, ela é um pouco como o Fernando Pessoa, tem textos para todas as ocasiões. Como a obra dela é tão rica, eu poderia pensar, eu posso perfeitamente, para além da legenda normal das imagens, fazer uma legendagem literária, porque ela tem textos para todas as situações. E depois optei então por cruzar os textos dela com histórias que me foram contadas por outras pessoas, mas antes disso com outras narrativas literárias, com outras coisas de outros escritores, ou retiradas da literatura, ou de elementos históricos de entrevistas, etc. Portanto, há esse cruzamento de narrativas. Depois, por outro lado, surgiu outro problema. A Natália, como figura complexa que era uma mulher complicada. Havia de facto histórias muito engraçadas, mas eu não conseguia perceber qual era a verdadeira história. Tal como não se sabe muito bem quem é a verdadeira Natália. E então as pessoas contavam-me histórias contraditórias. Um dizia isto foi branco e o outro dizia não, isto foi preto. E eu a opção que tive então foi confrontar essas histórias. Porque a realidade também não é assim tão importante. Aliás, a realidade é também aquilo que também cada um tem lê. Muitos cinzentos, não é? Não é branco exatamente, e preto, há muitos há cinzentos na preto, própria realidade. E é também aquilo que cada um vê, não é? E era também aquilo que cada um, ou que a Natália dava a cada um. E portanto, todas estas dicotomias, eu optei por cruzá-las. E expô-las aqui. Tu tens um tema alinhado. Nós temos... Estava a ver. Estavas a ver. Tu ainda não tiveste a oportunidade de folhear detalhadamente o livro, mas acredita que não vais parar quando começares. Tu viste-me só a folheá-lo, porque eu não lhe dei hipótese. Não claro. Ele tentou e eu não lhe dei hipótese. Assim, desculpa lá, o livro sou eu é que estou a preparar isto. Mas nós preparámos também uma espero pequena... Espero ver-me livre desses papelinhos amarelos. Depois tiras o... Não, o livro já está anotado, Sérgio. Podes... Já tem pistas. Mas eu fiz uma pequena surpresa, ajudada pelo Ricardo e pelo Aníbal Cabrita, porque quando eu cheguei à conferência de imprensa que tu destes na Biblioteca Municipal, já cheguei atrasada como de costume, mas o Fernando da Costa já tinha acabado, portanto não apanhei o Fernando, mas apanhei-te a ti, que era o que eu queria, e apanhei uma moda açoriana, assim, muito bonita, começou a tocar. Mas tive um bloqueio, tenho que confessar, e o Aníbal Cabrita é que me salvou, porque eu não conseguia pôr a gravar o minidisc. Estava super com o micro, com tudo, e o minidisc, onde é que está o old para tirar? E então cheguei-me ao pé do Aníbal e disse, Aníbal, ajuda-me, e ele lá tirou, é só virar e tirar o old. Okay. E então, nós temos aí uma música que o Sérgio tem ali, que foi como tu começaste a tua apresentação na Natália, e que eu penso que era bom os nossos ouvintes também partilharem. Deixa-me só dizer uma coisa que não disse na altura, é que isto é interpretado por uma antiquíssima cantadeira açoriana que se chamava Melra Preta. Melra Preta. Vamos? Vamos. Thank you. A faixa acabou. A faixa acabou. A Melra Preta foi assim que Ana Paula Costa iniciou a apresentação da sua fotobiografia de Natália Correia, no dia em que fazia 13 anos da morte de Natália Correia. Portanto, exato, também escolheram já agora o dia para fazer, ao fim e ao cabo, uma homenagem à Natália. Foi uma vez Natália. Que o processo da edição se atrasou, o João Rodrigues sugeriu-me que fosse então nessa data e eu aceitei. E achaste que era uma data apropriada. Tu tens um prefácio... Curiosamente, e só lembrar que poucos dias depois, no início da semana seguinte ao lançamento, houve o Dia Mundial de Poesia, ou estou enganado? Dia Mundial do Teatro, não foi? Ah, foi do teatro. Do teatro. Ah, então não foi da poesia. Penso que sim, que é 21, que é o dia em que começa a primavera também. Sim, sim, é, foi penso o início da semana. Do teatro. Ou da poesia, se calhar estás certo. Olha, não sei, seja. Será que o dia... Never mind. Será que a poesia deveria ter um dia mundial? Ou será o teatro? Não, que deveríamos, deveria ser para comer, como todos os dias. Alimento sim, para a alma todos os dias. Muitas formas de poesia, porque quando falamos de poesia, não é? Exato. O que é que falamos quando falamos de poesia? Quando falamos de poesia, a própria Natália tem poesia, tem texto de poesia. Tu falas da Sofia, como se fala aqui, a Sofia, a Natália. Sim. Acaba por ser algo íntimo, algo com quem nós conseguimos tratar quase um tocato lá. São figuras especiais que nos entram no nosso cotidiano, não precisam de apelido, que entram dentro da casa, dentro do domínio do lar. Entram dentro do domínio do lar. A Inês começa o prefácio que faz ao teu livro como dizia a Natália, como se diz a Sofia, a Agostina, a Amália, mulheres que logo no nome trazem marcada essa força. Mas para além disso, ela conta uma história também muito engraçada, que é o pavor que ela tinha quando ligava à Natália para lhe perguntar qualquer coisa. Imagino que a Inês na altura era muito miúda, deveria estar no Jornal de Letras, imagino, ou se calhar no Jornal de Letras, sim, mas julgo no Jornal de Letras, e é engraçado ela imaginar que nunca aconteceu, mas imaginar menina, não tem mais nada inteligente para me perguntar sem ser isso. Eu acho delicioso, porque revela muito do que seria o mito que a Natália representava, quer dizer, aquele mito da intelectualidade, da mulher que não tem papas na língua, mas também da pessoa inteligente a quem não se pode fazer qualquer pergunta, não é? E o estilo, se não se sabe qualquer pergunta. Sem dúvida, mas ela também era uma pessoa muitíssimo afetuosa. E que ela também relata aqui, diz que sempre a tratou muito bem. Tu conheceste-a, pelo que eu vejo também na tua introdução. Sim. Ias 20 e poucos anos ao botequim. Sim, e alguns. Como era o ambiente? Afinal, diz-me uma coisa. Grande mistério para mim, que nunca fui ao botequim. Onde é que era? Na Graça ou nas Amoreiras? Não é nada nas Amoreiras, isso foi uma gafe. É uma gafe, não é? Do DN, sim. Pronto, é que eu li aquilo do Largo da Graça. Do Largo da Graça, não é? Sim. Inclusivamente há agora uma loja, que é uma loja de crianças, que chama O Pequeno Herói. Que é um primeiro romance da Natália. O livro infantil que a Natália faz. Portanto, é de facto na Graça o original do botequim. Esteve lá a Associação Zeca Afonso, salvo erro. Antes de ser agora esta livraria. Sim. E como é que era o ambiente? Qual era a tua pergunta? Ah, o ambiente. O ambiente era muito centrado na figura da Natália. Eu fui lá parar porque dava-me na altura com um grupo, a Cecília Barreira e um grupo de... Ela dá aulas na Nova, eram amigas com quem eu me dava na altura e elas faziam... Eram amigas do então secretário da Natália Correia, João Rubens, que era um miúdo dedicadíssimo e que trabalhou imenso para a Natália. E faziam sessões de leitura de poesia. Eu ainda fiz lá umas leituras em voz alta. O ambiente era muito centrado na figura da Natália e de facto as pessoas rodopiavam à sua volta. Era interessante, mas também talvez não tenha sido o momento. Há momentos para as coisas, não é? Uhum. Foi interessante, mas quer dizer, não fiquei muito tempo por ali, até porque eu não sou pessoa de ficar muito com os mesmos grupos, de estar sempre, de só ter um grupo, e na altura então ainda menos, não é? Precisava de fazer outras coisas, de descobrir outras coisas, mas foi agradável. Mas aquela central na Natália era algo que ela também cultivava? Com certeza, ela cultivava. Era uma forma de se defender também da grande solidão que tinha dentro dela. Eu emprestei este livro hoje a um amigo meu para folhear e ele viu, olhou, passou e depois disse-me: os grandes artistas têm sempre uma procura última pela felicidade e procuram-na até ao último momento. E esta mulher procurou-a também. E isso é algo, porque é uma pessoa um pouco fora destes ambientes, que eu achei particular com o desfolhar deste livro, com o ver os vários momentos da Natália, as várias figuras da Natália, portanto, desde da mulher lindíssima, quase um modelo americano, não é? Até à mulher que eu já conheci, uma pessoa mais velha, com um fáceis diferente, mas continuando a ter um cuidado extremo na sua apresentação. Poderemos dizer que a Natália acaba por querer também representar um pouco de uma libertação sexual em termos da mulher portuguesa, querer encarnar... Eu penso que sim, mas com muita inteligência, porque ela ora se aproximava, ora se afastava dos movimentos feministas conforme a sua inteligência lhe o ditava, e não devia nada a ninguém, não é? Portanto, não tinha uma postura feminista, ponto final. Agora, eu acho que mais importante do que a procura da felicidade, que é uma ideia interessante, essa que o teu amigo te disse, porque eu acho que essa é uma questão inerente a qualquer ser humano, todos nós procuramos a felicidade. O traço característico mais forte nela era, para além disso, uma grande recusa da vulgaridade. E essa é uma característica que eu acho muito interessante, porque essa sim é exceção, não é? E isso encontramos talvez isso seja mais diferenciador muito com os artistas, com todos os grandes ou todos os génios. A recusa da vulgaridade, que é uma coisa que eu hoje em dia acho que faz também muito sentido. Ana? Sim. Agora esqueci-me. É que nós respondemos as duas. Exato, peço desculpa, esqueci-me da particularidade. Eu tinha... Era a Ana mais próxima, era em relação ao relógio. Bastava eu ter dito relógio, escusava ter dito Ana e pronto. Exatamente, e eu fazia logo tic-tac. Ficava exatamente o tic-tac. Mas, uma pausa agora, se calhar não seria de má ideia. Deixa-me só pegar um pouco naquilo que a Ana Paula Costa acabou de dizer, a questão da vulgaridade, porque há aqui uma outra citação que aparece no texto, que é o prefácio da fotobiografia, e que é uma citação da própria Natália, em que ela diz: gosto de pessoas lavadas por dentro, detesto pequenas perversidades, a bondade é uma irradiação da beleza, gosto de pessoas belas. É um pouco essa recusa da vulgaridade. Exatamente. Também. É isso. Exatamente. E podes passar aos comerciais, António Sérgio. Eu tinha sugerido a pausa para deixar tocar um dos temas da escolha da Ana Paula Costa. Não sei se vale a pena, se não. Aproveitar, porque tínhamos ainda... São 4 minutos, portanto dá para encostar. Então, tu tens aí um outro tema. Eu estava a falar de escolha musical. O tema que a Ana Paula escolheu primeiro é um tema de Cabo Verde. Sim. Exatamente. Eu não sabia que ia ter o tema açoriano, e Cabo Verde também me diz muito. É? Vamos então?

se já jantou com a bruxa má, se montou um cavalo alado ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Ouçamos agora uma pequena história contada por Natália Correia numa entrevista a Karine Teixeira. Ao longo dos anos, sempre que surgia uma circunstância que me relacionava com os Açores, eu sentia uma comoção muito forte, mas de certo modo indefinida. Até que um dia, tinha eu mais de 30 anos, todas as defesas saltaram. Foi terrível. Por compromisso familiar, eu fora forçada a ir jantar com umas pessoas que me aborreciam. Estava eu num alinhamento minimamente bem educado, quando na música ambiente do restaurante fazem ouvir uma música do folclore micaelense. O que se passou então em mim foi de uma grande violência emocional. Comecei a soluçar de uma forma irracional. Era como se algo há muito em mim retido arrombasse as comportas. Pedi para me levarem a casa e a partir daí só pensei em voltar à ilha. 15 dias depois partia. Mal pisei o solo insular, sentia-me mareada. Uma sensação que perdurou enquanto lá estive. Isto foi outra das surpresas que eu tinha preparado para a Ana Paula, que é tu a contares a história da Natália quando tem aquele regresso à ilha. Uhum. Que é o que ela diz, 15 dias depois regressei à ilha, não é? Exato. Quando ela termina depois este texto. Eu tenho também uma coisa para te oferecer, já te tinha dito hoje de manhã quando falámos ao telefone, e ia pedir ao António Sérgio, quando ele pudesse ter tempo para alinhar o tema do Janita Salomé, enquanto nós vamos falando, era bonito ouvirmos o Janita a cantar o credo que tu também tiveste pela voz da Cuxa Cavalheiro a ser dito durante a apresentação. Mas, no entretanto, nós podemos falar de coisas mais engraçadas relacionadas com a Natália. Uma delas é uma pequena curiosidade, que é o facto de a Natália Correia ter começado a sua carreira, de alguma forma, ou ter, no início da sua carreira, trabalhado em rádio, e nomeadamente no Rádio Clube Português, uma das estações neste momento pertencentes ao Grupo Média Capital Rádios, onde a Rádio Comercial se insere, uhum. e que tem alguma graça. E a segunda é que em 1953, e tu tens também aqui a escritura, algures, ela alugou uma casa que antes do botequim acabou por ser uma zona de tertúlia e de reunião de muita gente, na Rua Rodrigues Sampaio, número 52, quinto andar. Portanto, seria das tais que convinha não demolir, que podia-se fazer o apelo à Câmara de Lisboa, que anda para aí a demolir as casas onde viviam gente famosa. Por aquela casa passaram pessoas fantásticas e aconteceram coisas. Portanto, tem essa aura aquela casa, não é? Excepcionais. Coisas excepcionais. Sim, sim. Não sabemos quem lá vive neste momento, no quinto andar, mas talvez até nem saiba que a Natália passou por lá, não fazemos ideia. Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Mas dizes tu que há uma história para este arrendamento. Sim, sei contar-te porque é que ela arrendou essa casa. Ela, na altura, já se tinha apaixonado pelo Alfredo Machado, que foi o terceiro casamento dela. E grande amor da vida dela. Sim, segundo ela diz, o único homem que amou, e ela, de facto, ficou casada com ele até à sua morte, à dele. E, na altura, o Alfredo Machado tinha, suponho que uma cota num hotel ali muito perto, muitíssimo perto. Há ali um hotel muitíssimo perto, que é o Lisboa, que na altura não se chamava Lisboa, e não sei se era o mesmo hotel, mas o hotel era pertíssimo, e eles iam à noite jogar para o último andar do edifício, fazer jogo clandestino. Aliás, a Natália dizia que se não fosse poeta gostaria de ser dona de um casino clandestino. E eles alugaram aquela casa, que era muitíssimo perto, porque à noite os criados do hotel levavam o jantar à casa. A Rodrigo Sampaio, portanto, levavam-lhes as refeições. Era muito prático, não é? Claro que sim, para uma pessoa que não cozinhava como ela, e aliás, ela vivia para escrever, e portanto, e então alugou a casa porque era perto, e eles iam lá levar as refeições. Tu tens essa citação também, porque para além da atração pelo jogo, da vida, como ela dizia, havia três coisas que ela gostaria de ser quando era criança. A primeira era poetisa, coisa que conseguiu, não é? A segunda era detetive. Se calhar também terá conseguido. Sim. E jogar, ao que parece, também acabou por ser uma paixão que ela concretizou. Não terá sido, se calhar, dona de um casino clandestino, mas frequentava-se. Frequentou, exatamente. E conseguia, com isso, ter uma vida, pelo menos, bem disposta. Essa e agradável. Essa questão de ser detetive já não me lembrava, isso é interessante. Não é a polícia, por, not não, por, bem, não, exatamente, é a nota dela. Porque ela tinha um pouco, talvez, o comportamento de um bom detetive. Havia uma sobriedade na forma como ela se relacionava. Para além, era a velha questão das dicotomias dentro dela. Era uma pessoa extremamente exuberante, mas depois ela relacionava-se de uma forma sóbria e muito interessante com cada uma das pessoas com quem se dava. E isso é uma postura de detetive. Não contas aquilo que sabes, mas ficas a saber mais alguma coisa depois. Eu penso que lá no fundo ela queria ser sobretudo detetive anticorrupção. Um sonho que não concretizou. Muito provavelmente, mas tentou. No Rádio Clube Português, ela trabalhou com a irmã, com a Carmen, que é também uma personagem marcante, para além da mãe. A Carmen também acaba por ser algo que... Há uma saudade, há uma ligação quase umbilical à Carmen, apesar dela de depois estar longe. A ligação à mãe é uma ligação fortíssima. Para além das naturais ligações que cada um de nós tem à mãe, ela tinha uma ligação fortíssima. A mãe foi a sua primeira mestra. E depois havia uma relação mãe-ilha. E isso também é um sentimento particularmente açoriano. Em relação à irmã, a irmã teve um fim trágico e misterioso que ela não conseguiu desvendar, apesar da sua veia de detetive. A irmã foi para o Brasil, já mais tarde, depois, no fim dos anos 70. Ter com o pai? Já está, não. Foi para o Brasil viver e ela desapareceu. A irmã desapareceu. Terá começado a ter-se-á iniciado numa seita e depois desapareceu e a Natália perdeu-lhe o rasto. O que deve ter sido algo que assombrou durante imenso tempo. Chamavam-se elas as meninas balalaicas. As meninas balalaicas. É algo que eu não tenho memória, mas quem tivesse memória, que se ainda houvesse momentos de rádio que recuperassem as meninas balalaicas, pelo menos era um nome bonito para voltar a ter em rádio, num programa de mulheres. De modo que é o desafio que fica. E dizia, a propósito desse óleo, é do Martins Gomes, não é? É. A propósito desse óleo, dizia o Manuel da Fonseca, que elas eram tão bonitas que quando desciam a Moraes Soares as árvores se afastavam. Esta imagem é muito bonita. É muito bonita. Tu tens uma voz também muito bonita que descobriste no Festival de Sinos, pelo que me disseste. Tenho. Mas para além da voz, esta mulher que vamos ouvir, a Astrid, é a questão do espetáculo. Ela faz umas encenações fabulosas das suas canções. É de uma sensualidade, de uma inteligência em palco que me fascinou e que me seduziu. Estão a referir-se à Astrid Haddad? Exatamente. Exato. Então aqui começa Mexicana. Uma série de canções ou temas de escolha de Ana Paula Costa. E já agora, se não se importa, uma oferta de ótimos. sin luz, una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Tananana, eu sou de todo o rock! Tananana, é um espetáculo! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! Tananana, é um espetáculo, espetáculo! O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu iorme com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock in Rio ou um bónus de 5€. Insólito iorme. Tudo pode acontecer! Vodafone. Eles são os primeiros a protestar. Já que este país está sem rei nem roque, deviam era vender o país aos espanhóis e dividia-se o dinheiro por todos. Todos os portugueses e o que sobrasse era por uma patuscada na Ponte Vasco da Gama. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca animar com a Rádio Comercial. A Fala da Tribo é o regresso às antenas da Rádio Comercial, Ana Cristina Ferrão, e hoje a convidada Ana Paula Costa, não só, mas também a propósito da fotobiografia dedicada a Natália Correia. A avô, madame. Temos vários tópicos que percorrer ao longo deste livro extenso da fotobiografia da Natália Correia, mas eu não queria deixar passar a associação, talvez um bocadinho óbvia, mas que teria que ser feita, de falar de rádio relativo à Natália Correia, falar de rádio relativamente à Ana Paula Costa, que também teve uma experiência em rádio, pelo menos uma que eu conheça, na extinta XFM. Com uns textos que lindamente, e é uma pena não se voltar a repetir, iniciavam todas as horas na estação. E foste uma das pessoas convidadas, das pessoas responsáveis por alguns dos textos mais marcantes que a XFM teve. Na altura não sei quantos fazíamos por semana, quantos textos eu fazia, se 2, 3, não me lembro, mas talvez dois textos por semana. Mas sim, foi uma experiência interessante, porque eu gosto muito de escrever sob pressão. E eras pressionada mesmo para escrever? Pois tinha que ser, tinha que ter ideias. Quem lia habitualmente os teus textos era a Silvia ou o Aníbal? Não, no caso dos meus textos, habitualmente era eu que os lia. Eras tu que lias? Era. E era gostavas de ler? Gostava. Sentias-te bem naquele ambiente de estúdio? Sim, eu acho que... na altura, gostaria muito de ter feito rádio. É isso que eu te perguntava, como é que o bichinho não pegou? Contagiou? Porque é que não entrou aí aquele vírus? Enfim, eu já era professora, eu sou professora desde... Mas tu já tens audiência, não é? Tu já desde falas... há muito tempo. Enfim, a vida às vezes obriga-nos a certos golpes de rins que temos que fazer, não é? E há coisas que são mais seguras e certas. E eu também gosto muito de dar aulas. E pronto, aconteceu ler aqueles textos na rádio por... foi uma coisa que passou um bocadinho por osmose, porque sendo eu casada com o Ricardo Saló, o gosto dele também me passava para mim, não é? Nós até fizemos uma experiência, quer dizer, o programa era dele, mas na Rádio Universidade de Tejo, ele fazia o programa, eu dizia umas coisas até muito malditas na altura, mas pronto, mas era... Dizias coisas malditas. Dizia coisas malditas. Agora posso fazer também. Se diz coisas malditas, está convidado para tomar um banho de luar connosco na Fala da Tribo. Mas o que eu gostava essencialmente já nessa altura era da escrita. O escrever é que me interessa. E nunca pensaste compilar esses textos e publicar, por exemplo? Esses não os acho relevantes suficientemente. Não acho, não. tenho outras coisas escritas que quero publicar, mas esses não pensei. Tens inclusivamente... Teria graça se fossem publicados os textos das pessoas que então escreviam. Esse sim, agora só os meus, penso que não fazia sentido. Mas podia-se fazer um apulo, o Alfacinha da Silva também escreveu. Luísa Costa Gomes, havia muitas pessoas a escrever na altura. O Ruizinho também escreveu, portanto estavas numa pool de gente elegível para poder fazer uma coletânea. Exatamente. Muito engraçada. Foi tal luz que a estação foi ao fundo. A XFM, neste caso, podia ser. Era um luxo tipo Titanic. Mas era um luxo a retomar. Uma das coisas que acontece pouco na rádio é ler. Aliás, não é. Eu disse isto de luxo, mas. O João Pestes tinha... também escreveu alguns textos, que eu recordo-me que o João também escreveu. E o João Pestes é que cantou alguns textos, que ainda é mais exclusivo. Eu, quando empreguei o termo luxo, não era em nenhum sentido depreciativo, pelo contrário, tenho luxo como uma palavra não depreciativa. Não, eu entendi. E convém que, com estas febres que há do antiluxo e das taxas e etc, que as pessoas tenham algum juízo. O luxo pode ser um luxo de pensamento, o luxo pode ser-se uma Natália Correia, por exemplo. Não, e temos que procurar. Exatamente. Penso que sim. E é preciso ter cuidado com isso. Portanto, não houve luxo nenhum que tirasse de São Fio. Estava pura e simplesmente a brincar. Tivemos ali, durante um tempo, um lote de textos mirabolantes, para depois a seguir o Salo ter o trabalho de os acertar nas horas, ou o Cabrita, muitas vezes também, mas pronto, eu acho que deve, se houver uma história da rádio alguma vez, onde ficar lá, como uma, um tempo marcante em hora de noticiário. Foi quando uma rádio desistiu de noticiário. Mas para além desse pequeno toque entre uma rádio e outra, os textos que eventualmente tu poderias ou não publicar relacionados com esses, temos que referir que tu também tens um outro livro publicado, um livro esse de tua autoria, um livro que tem um prémio. Foi um prémio dos Açores. Um prémio dos Açores, e que se chama Daqui Até ao Verão. 1994 é a data do prémio. A data de edição é, provavelmente, pela mesma altura? É da mesma altura. O que é o Daqui Até ao Verão? É uma história, uma pequena história que se passa, que tem a ver com as ilhas, que tem a ver com a ilha. Isto na altura foi, eu tenho uma amiga, que é a Risoleta Pinto Pedro, que é uma grande escritora, mas que coleciona prémios literários. Não é mas para além de ser uma grande escritora, coleciona prémios literários. E um dia ligou-me e disse, este prémio, tens que concorrer tu, porque é para açorianos, eu não posso. Então concorre, faz favor. Eu não quero concorrer, concorre, se faz favor. E eu concorri, por acaso ganhei. Pronto, e depois o livrinho foi publicado, é uma história pequena. Os prémios literários são de facto um presente envenenado. São presentes, nomeadamente estes prémios de câmaras municipais, neste caso foi da Direção Regional dos Assuntos Culturais, porque os livros, nós recebemos o dinheiro do prémio, não é? Depois não temos direitos de autor, mas eu isso até compreendo, mas depois estes livros não são distribuídos, ficam nos armazéns das ditas Era câmaras. Isso que eu te ia dizer, é que eu já procurei o livro, eu já procurei esse livro. Há mais tempo, porque este livro acaba por ser coincidente com o momento em que tu estás na XFM, porque nós começámos na XFM em 93. Exatamente. E eu vi a notícia em 94 do livro. Na altura nós não nos cruzávamos por razões de horários. E eu, por várias vezes, disse ao Sérgio, eu gostava de ter o livro da Ana Paula Costa. O que é facto é que eu nunca encontrei o livro. O livro existe nos Açores, parece que circula até bastante bem. Mas um amigo meu disse-me que ele está no Museu do Pico. Portanto, não sei se já passou à fase de... à fase de exposição em museu. Não sei, eu sei que nos Açores o livro existe e quando eu quero alguns exemplares, mando buscar. Mandas vir dos Açores. Mas nunca o foi... O IVA é mais barato também, portanto, é só vantagem. Foi distribuído, não... Mas isso acontece não só com os livros dos Açores. Esta minha amiga, com os livros dela que receberam prémios de câmaras, por exemplo, os livros depois não circulam, que é uma coisa que eu não percebo, porque gastam-se milhares de euros, não é? Mas milhares de contos. Mas ficarão nas bibliotecas municipais? Ficam para lá nos armazéns. Estás a ser muito otimista. Ficam nas bibliotecas municipais alguns volumes e depois o resto está no armazém. Quer dizer, é triste, mas eu prometi a mim mesma depois disso, nunca mais escreverei para uma editora que não distribua. Isto é, ou tenho uma editora a sério, ou prefiro fazer uns fanzines, umas fotocópias, com uma edição de autor e distribuímos porta a porta. Ou é aquilo que se quer ou não. Exatamente. Portanto, nunca mais. Neste caso da fotobiografia, quer por ser uma edição, e agora vou ali retomar a palavra do Sérgio, é uma edição de luxo. Temos que convir que é de facto uma edição de luxo, quer pelo seu acabamento, quer pela sua apresentação, quer principalmente pelo seu conteúdo e também pelas pequenas coisinhas que se vão encontrando. E uma das coisinhas que eu encontrei por aqui, que acho que é de um humor extremo no meio deste livro, que é um livro muito sério, tem a ver com os casamentos da Natália. E nomeadamente um casamento de ciúme, um casamento de mulher, ao fim e ao cabo, exatamente, apaixonada, e que faz tudo para conseguir o alvo do seu amor, que é um casamento da Natália com um senhor americano que trabalha no aeroporto de Lisboa, e para o qual ela, para se ver livre desse casamento, que nunca vai ser averbado, um casamento que é feito em Tanger, paga a módica quantia em 1950, de 1.150 dólares. Eu francamente não sei se eu hoje teria 1.150 dólares para me desfazer do meu atual marido, nem tu. Acho que o senhor pronto, deve ter ficado rico à conta deste casamento, de conveniência. Deve ter ficado fizeram muito uma viagem contente juntos. E isso deu direito em que, a que a Natália Correia escrevesse um texto relativo ao casamento, que foi publicado em A Mosca Iluminada, 1972, poesia completa, e que eu acho que é um texto que os homens que nos ouvem e os aqui presentes que nos perdoem, porque isto é um texto de mulher, mas que eu não resisto a ler. O casamento é um soneto. Cheguei a esta irrecusável conclusão, observando que todos os remorsos líricos inspirados pelo amor conjugal saem em forma de soneto. Porque o soneto é o sistema estrófico do amor a definhar-se em procriação. Duas quadras que se unem para fazer dois filhos, que são os terceiros finais da catástrofe conjugal. Eu, depois disto, acho que é a altura de tu retomares a tua escolha musical. Chama-se Ella Fitzgerald. E tem a ver com isto um pouco, não é? Sim, uma voz. Uma voz. A não, voz. A voz. E um tema chamado Good Morning Heartache. Ah, então ficou escolhido o Good Morning Heartache, não é? É a faixa 10. Sim, okay. Sim, sim. Okay. Aqui, acho que veio a propósito para esta catástrofe conjugal. Sim, realmente a propósito. Pronto. Ok. Good morning. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache. What's new? Stop haunting me now. Can't shake you now. Just leave me alone. Those Monday blues straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you. Good morning, heartache. Sit down. Stop haunting me now. Can't shake you no how. Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you. Mamei em peitos oceânicos. Minha mãe era ninfa, meu pai chuva de lava. Mestiça de onda e enxofres vulcânicos. Sou de mim mesma, pomba úmida, grave. De mim mesma e de vós, ó capitães trigueiros, barbeados pelo sol, penteados pela bruma. Que extraístes do ar, dessa coisa nenhuma, a gênese, a pluma do meu país natal. Não sou daqui das praias da tristeza, do insono jardim dos glaciares. Levai minha nudez, minha beleza, e coloquei-a à sombra dos palmares. Este foi também um excerto de um poema mais longo, naturalmente, que foi lido na apresentação da fotobiografia de Natália Correia na Biblioteca Municipal. Naturalmente, são sons documentário, sons captados ao vivo por um microfone praticamente improvisado e onde o ruído de fundo se sente naturalmente. E a seguir cortou-se porque havia até um ruído de um telemóvel que tocou na assistência. O costume. É o costume. Mas que espalham também o ambiente que se viveu naquela sala, uma sala que tem albergado momentos históricos da literatura portuguesa, onde este foi mais um. Nós estávamos num momento de humor falando do casamento relativamente à Natália, mas também convém referir algo que neste livro também, numas páginas mais à frente, também trespassa, que é um pouco o espíritozinho casamenteiro da Natália Correia. Ela apresenta-se no, ao fim e ao cabo, a Sá Carneiro. Ela gosta de proporcionar alguns romances e alguns amores e acaba por ser a tal detetive do coração, talvez um pouco. E ela apaixona-se pelas causas políticas por aí. Por aí. Ou por razões culturais ou pelas razões da paixão. Da paixão. E daí que apareça se calhar esta mulher como deputada do PSD, mas depois a ter atitudes que provavelmente ninguém reveria num partido que agora nós chamamos PSD, por exemplo, como quando existe a lei do aborto e ela a defende, portanto, a interrupção voluntária da gravidez, ela a defende de uma forma que todos nós acabámos por conhecer, talvez a forma como a Natália é mais conhecida pelo escândalo, pela forma bombástica. Penso que ela estava um pouco acima das questões partidárias, das questões menores da política. Ela, de facto, apaixonava-se pelas causas e a paixão estava no centro dos seus atos. É uma mulher que priva com e que apoia o Humberto Delgado, é uma mulher que priva com o Mário Soares e penso que amiga pessoal também. É amiga de Almada Negreiros. Tu tens aqui um postal lindíssimo onde o Almada lhe escreve, penso eu, que de Veneza. Eu já não o encontro aqui, é o mas meu sei documento que preferido, é um documento que me tocou profundamente. Graficamente, o Almada faz o. ao seu traço de Almada, no remetente, portanto ele não escreve o nome, mas tem um traço. Sim. E esse postal de facto é marcante. Há dois ou três que existem, eu já não o encontro aqui, eu estou a folhear o livro, mas francamente está aqui. Está aqui, pronto. Deste lado, esse postal esse está postal. Aqui. E é Carina Natália. Está ali, não, está do outro lado da folha. É que tem a frente e o verso do postal, e de facto a carta dele é fabulosa. Quer do ponto de vista estilístico, quer gráfico, é maravilhoso. É maravilhoso. E é um traço que, pronto, é que é inconfundível. É. E depois temos também a vertente da censura à Natália Correia. Portanto, ela é uma mulher que é continuamente perseguida por uma censura e também por estar sempre à frente um pouco no seu tempo. Talvez daí também a relação dela com a própria Senu, que também foi uma mulher que afrontou o regime, dentro do regime, tal como a Natália também acaba por ser uma pessoa que dentro do regime o afronta continuamente. Ela tens aqui um excerto, ou tens aqui a transcrição da carta ao Marcelo Caetano, que termina também de uma forma pomposa, apresentando os seus veementes protestos com muita consideração. É uma forma particular. Não, nesse aspecto, ela era uma mulher sem medos. Os medos dela eram de outra natureza. E uma mulher que faz também a primeira antologia, a primeira coletânea antologia de poesia erótica e satírica. Que é retirado do mercado, penso eu. Sim, é retirado do mercado, é escondido em casa da sua grande amiga Branca Miranda Rodrigues. E ele depois ia de vez em quando lá buscar uns exemplares para dar clandestinamente a este ou outro. Não é? Ela teve, por causa dessa antologia, 3 anos de pena suspensa. É relativamente ao julgamento que ela tem sobre essa antologia que ela faz a defesa do poeta. A defesa do poeta, precisamente, que ela queria ler em tribunal. Destemida como era, ela achou que podia fazer era a sua o texto defesa. Para ela ler em tribunal em sua defesa, mas o Palma Carlos, que era o advogado dela, que era advogado na altura, acalmou e disse: não, isto não é para ler em tribunal. Mas se ela lesse isso em tribunal, António Sérgio, num tribunal português, nós iríamos ouvir o texto que tu tens aí, lido por ela própria, que é a defesa do poeta, e que foi pena não ter sido lido na frente da toga do juiz, que provavelmente lhe deu 3 anos de pena suspensa. Aqui nos registros chama-se poema? Chama-se poema. Ok. Defesa do poeta. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito. E ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código azul de todos, curtido coiro de cicatrizes. Uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso enfarte serei. Não há cidade sem o parco do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio minha rara edição de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de empóvoa verdes sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém, minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5 e 7, que medo vos pôs por ordem, que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão, a raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Provavelmente em tribunal não haveria aplausos, mas isto foi o fim da tua apresentação da fotobiografia e os aplausos foram muito mais do que estes e muito mais altos do que estes que aqui claro estão. Que eu queria acabar com a voz dela. Estávamos todos ali por ela e fazia muito sentido relembrá-la. E é uma maneira especial de ler esta defesa do poeta. Absolutamente, ela era dos poucos poetas que lia muito bem a poesia. É verdade, porque eu tenho alguns poetas, eu gosto de poesia lida e tenho um, que não vou dizer o nome, que eu tenho um disco e que adora poesia, mas que não posso pôr o senhor a ler, porque nem sempre, é complicado. Nem sempre eles conseguem fazer a interpretação mais comunicativa do seu próprio poema. Eu fiquei com alguma simpatia por Salazar. Confesso, depois de ler o teu livro, principalmente por causa de uma citação da Branca Miranda Rodrigues. Eu nunca tive essa afetividade pela personagem, mas surpreendeu-me muito e tenho que confessar publicamente. Branca Miranda Rodrigues, tu já referiste que foi das pessoas mais abnegadas, foi fantástico no ceder de toda a sua experiência de vida com a Natália. Tem uma citação do teu livro que diz: a Natália contou-me que o Salazar, depois de ler o homúnculo que, como tu referes aqui, em 1965 era uma peça que também estava proibida e que foi representada clandestinamente na Faculdade de Letras, mas depois de ler o homúnculo, Salazar terá dito à Pide: não toquem na miúda porque ela é genial. Eu nunca imaginei o Salazar a dizer: não toquem na miúda porque ela é genial. Acho que é bué, é fixe. Mas fora a brincadeira, o não toquem na miúda, acho que há aqui não o miúda no mau sentido, mas é uma pessoa bastante mais nova e acho que há aqui algum carinho, alguma, pelo menos, reconhecimento. Alguma sensibilidade, exatamente. Que eu não imaginava que o Salazar tivesse. E, portanto, se calhar, temos retratos formatados das personalidades históricas. É isso mesmo. Tenho alinhado ali já há algum tempo um tema que eu particularmente adoro, que gostava de te o oferecer. O homem em si não está aqui, mas também de certeza que o faria. O homem chama-se Janita Salomé, para mim é uma das melhores vozes que nós temos em Portugal, melhores quer em qualidade, quer em educação. Portanto, ele é um homem que tem insistido muito na educação da sua própria voz e que tem no credo da Natália Correia um ponto altíssimo em termos de expressão vocal. Lendas estradas nos Atlantas. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. É o regresso da Fala da Tribo à Rádio Comercial. Um regresso com Ana Paula Costa e o Fotobiografia de Natália Correia. Penso que este primeiro trimestre de 2006 tem já um livro do ano. Não é um prémio, mas pronto. Mas acho que será um livro do ano. Não fales em prémio. Não falo em prémio. Não, não falo porque eu quero que... Ou antes, eu quero que o livro esteja, como eu encontrei na livraria onde adquiri este, em exposição, em primeiro plano, logo na entrada da livraria. E ainda por cima caro para chuchu, não é? Não achei tão caro assim. Já comprei livros que representaram muito mais dinheiro. Porque... Isto era a guisa de informação, os ouvintes que nos estão a ouvir podem... Bem feitas as contas, não é? Bem feitas as contas, não é caro. Não, acho que não. Acho que para aquilo que é, para o tipo de edição que é, não me parece particularmente caro. E além disso, permite-nos desfrutar pequenos prazeres, como ver o Miguel e o Pompom, os dois gatos da Natália, enroscados no colo da dona, no caso do Pompom, mas no caso do Miguel já com um ar um bocadinho mais para o assanhado. Ver que a Natália também gostava de cães é outro pormenor que... E de crianças, ao contrário. E de crianças. E de crianças, muito porque curioso. Porque Pompom é também a filha, pensou, de uma empregada, que também aparece aqui. Vivia lá em casa, sim, e sim. Que as pessoas diziam, a Natália não gosta de crianças. E aquele soneto escreveu que... uma estátua para Herodes e... E assumiu essa persona, porque de facto eu acho que isso é uma história por desvendar, porque nessa sequência que está, que eu acho deliciosa, da Pompom ao colo dela, e ela ensina a menina a fumar, eu fiz questão de que aparecesse a menina com o cigarro na boca. Há de facto, por um lado, olhares muito perversos da Natália, mas depois também uma enorme ternura com a miúda ao colo, e isso é muito engraçado e tem a ver com a velha dicotomia que há em todos nós, mas que a Natália tinha acentuada de formas muito interessantes. Temos depois também uma faceta da Natália que eu acho também importantíssima desvendar, é que todos nós temos que viver, todos nós temos que ter um pragmatismo perante a vida e um realismo. E a Natália, apesar de artista, apesar de uma mulher intelectual, uma mulher que se queria afirmar pela sua capacidade de escrever, portanto a sua paixão por escrever era forte e era, ao fim e ao cabo, ela era poetisa, queria ser desde criança, não teve pejo nenhum de, com as suas amigas, montar dois negócios. Um chamado O Rodapé, na Rua do Salitre, uma loja de artesanato para turistas, e um outro muito mais divertido, que se chama SOS Serviços Domésticos, na Rua Ramalho Ortigão, um telefone que poderão todos utilizar, que é o 59246. Portanto, neste momento estão perfeitamente à vontade. E para quem for dona de casa, tem aqui, ao fim e ao cabo, um pouco à Almada ou à Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fez o anúncio da Coca-Cola, ela também conseguiu fazer o texto publicitário para a dona de casa de hoje, porque hoje a dona de casa defronta-se com graves problemas. Como tu dizes, ela não cozinhava, portanto, teve que alugar uma casa ao lado do hotel. O SOS Serviços Domésticos vem resolver todos os seus quebra-cabeças. Atualmente nós temos este tipo de publicidade com os maridos a dias, não é? Ou com os homens a dias que aparecem por aí. Portanto, quer a sua roupa lavada ou passada a ferro, quer as suas carpetes limpas, contacte com a Natália Correia e com as suas amigas, porque SOS Serviços Domésticos resolve o problema. E a Branca contou-me uma história, já não me lembro se a reproduzi aí. Muito engraçado é que essas empregadas eram experimentadas nas casas delas. Para os jantares cada uma ia fazendo. Se fossem boas, muito bem. Seguiam para a agência, portanto, se não, eram logo despedidas. Havia um Mas, teste... portanto, já tinham um jantar servido. Feito. Portanto, era uma espécie de... Pronto, era uma entrevista. Exatamente. Uma entrevista com prática, uma prova de conceito. Com uma prova muito prática, que era servir um jantar. Servir um jantar. O problema era os jantares, se não eram boas, por exemplo, adeus jantar. Mas elas jantavam. Mas isto até tem uma coisa que eu acho ainda mais simpática, porque à época, e nós devemos estar a falar dos finais dos anos 60, temos também um serviço de babysitting neste SOS Serviços Domésticos, porque tem filhos bebés ou ainda crianças e não pode sair à noite porque não tem quem tome conta deles. De facto, as mulheres têm que sair à noite. Exatamente. E mesmo nos anos 60... Isto e já nessa altura tinham que sair à noite. Tinham que sair à noite. E devia ser uma revolução à época aparecer este que vai a sair e deixa o bebê com a babysitter de momento e de ele quer. E, portanto, terá em sua casa uma senhora cuja saúde e moralidade nos responsabilizamos e a qual tomará conta dos seus filhos na sua ausência. Eu acho que isto é definir com muito pragmatismo o que é que muita desta gente teve que fazer à época, quando a censura também fortemente condicionava a sua capacidade de sobrevivência. Exatamente. Há também uma outra história, essa um bocadinho mais entre o cómico e o dramático, em que eles acabam por vir de um funeral, imagino eu, do António Sérgio, e alguém passa ali perto do hospital militar e faz uns quantos gritos, penso que é a Branca, que vai revoltadíssima. Sim. Quem são presos são os homens, elas escondem-se e depois ainda pedem ajuda à polícia, dizendo assim, não sei, mas estamos aqui um bocadinho perdidas e são levadas a casa. Exatamente. Este espírito utilizaram o seu charme. Exatamente, é o espírito de sobrevivência feminino. Não valorizado, mas que dá muito jeito para certas situações, claro. Portanto, continuamos... Não, elas eram de facto verdadeiras feministas, porque hoje em dia é assim. As mais avançadas feministas não recusam o seu estatuto feminino quando é preciso. Exatamente, tudo o que é inerente à mulher é para ser usado com parcimónia e inteligência. Temos Lebanese Blonde como escolha. Aham, porque eu gosto muito das misturas, das dicotomias, e este tema tem um... E tem a ver com isto que nós também estamos a falar. Exatamente. Há estas sempre duas faces. Sim, sim, ou mais do que duas.

E a Natália com a boquilha já tinha sido muito utilizada. Além disso, eu gosto, já gosto muito de fotografia, sou muito ligada às questões da imagem, da pintura, gosto muito. É claro que o trabalho gráfico é do ateliê do Caiato, mas eu ia sempre vendo e fui acompanhando sempre o trabalho. E a primeira capa eu disse logo não, por favor, porque era, tinha a ver com esses clichês. Depois eu tinha algumas sugestões e o que eu queria aplicar na capa era uma coisa que ao princípio o meu editor achou que poderia não ser muito bom em termos de marketing, mas depois acabámos por concordar. Eu queria aplicar o princípio da comunicação paradoxal, que em pedagogia é muito utilizado e é, no fundo, resume-se a isto. Neste caso é, as pessoas leem Natália Correia, mas olham para aqui e dizem, mas quem é esta? E eu acho que isso funciona. Claro. E depois o Caiato acabou por concordar com algumas das sugestões que eu fiz, que eram todas fotografias deste género. Tens na e zona... o Caiato é que escolheu logo esta depois. Essa é muito bonita, mas na zona diva, portanto, há aqui um, há, no final há uma, um capítulo que se chama Olhares, onde se vê uma outra faceta da Natália, a Natália a pintar, a sim, Natália sim, a desenhar, sim, sim. Mas na faceta diva. Tens uma fotografia também particularmente bonita, que é a fotografia dos espelhos. Portanto, é... Essa fotografia dos espelhos poderia quase ter sido conta uma capa história, também. Podia ter, sim, sido uma capa. Mas também já era uma fotografia bastante usada noutras, para outros trabalhos sobre a Natália. Mas é uma fotografia particularmente bonita pela é. Multifacetada da personalidade da Natália. É. Para além disso, a minha ideia inicial para a capa era esta, a que é tirada no Cairo. Exato, mas o João achou que isto era um, do ponto de vista cultural, era muito, era agressivo, não funcionava. Distante. E eu acabei por concordar com ele, desde que ele concordasse também comigo, que era uma fotografia que fizesse aquele efeito que eu pretendia. Esta, em Évora, também é uma fotografia esta. Particular e esta... principalmente porque temos um templo de Diana e temos uma menina a fazer uma pose quase de uma Diana. Como uma, se fosse a Diana. Como se fosse a Diana. Exatamente. Como uma deusa também de é muito bonita. Também é muito bonita. No entanto, acabámos por optar pela outra que eu julgo que é inédita. A que está, a na, que capa. Está na capa. Eu julgo que sim. E que também está, acaba nunca por ter, entre os escuros e os claros, acaba por ter aquele impacto visual. Penso, inicial. Sim, há uma exuberância da Natália que tu puseste nesta própria capa. Uma exuberância que tu também pediste a um dos atores que convidaste para estar presente na apresentação da tua fotobiografia. Nós já a ouvimos há pouco, a Cuxa Cavalheiro. Agora temos também aqui a voz do... Ajuda-me o nome dele. Do Carlos Paulo. Do Carlos Paulo, Carlos Paulo. Com o autorretrato. E que eu penso que ligada a esta fotografia da capa, à exuberância da figura da Natália, se calhar podemos ouvir. Muito bem, vamos ouvir. Autorretrato. Espáduas brancas, palpitantes, asas no exílio e o corpo. Os braços, calhas cintilantes para o comboio da alva. E os olhos, emigrantes no navio da pálpebra, empenhado em renúncia ou cobardia. Por vezes fêmea, por vezes monja, conforme a noite. Conforme o dia. Molusco, esponja embebida num filtro de magia. Aranha de ouro presa nas teias dos seus ardis. E aos pés, um coração de louça, quebrado em jogos infantis. São os certos curtos, naturalmente devido à qualidade do som que foi captado em direto por um microfone quase ao estilo amador. Mas retrata o ambiente e, ao fim e ao cabo, a panóplia de pequenos certos que Ana Paula utilizou na apresentação feita na Biblioteca Municipal da fotobiografia de Natália Correia. A exuberância. Este poema retrata alguns dos encantos da personalidade da Natália Correia. Aliás, um verso que diz, por vezes fêmea, por vezes monja. Eu gosto muito desta ideia, porque ela é, de facto, uma mulher de uma grande espiritualidade, mas também de uma grande sensibilidade. Era uma mulher de tertúlias, de muitos amigos, mas era uma mulher muito solitária. E ela própria, num autorretrato, este não em poema, dizia, eu pareço entusiástica, exuberante, mas é só por fora. É a minha forma de me libertar das tensões que as pessoas mordem dentro de si. Interiormente tenho a imobilidade de um ídolo oriental, mas não sou fria. Sou até um ser profundamente afetivo. E mais à frente diz: este amor é a própria essência da cultura portuguesa. Eu acho este retrato muito interessante, porque é de facto essa dicotomia que todos temos, não é? Nós não somos nem preto nem branco, há muitas cores. Mas na Natália Correia, eu acho que ela deixou derramar de uma forma muito interessante essa dicotomia para a sua ficção. Por isso a sua ficção é tão rica, tão diferente de livro para livro. Ela ia sempre surpreendendo-nos e surpreendendo-nos a si própria. E eu acho isso muito interessante, quer na literatura, quer na pintura, quer na fotografia. Acho que é um desafio muito interessante. Embora tenhamos também escritores que estão sempre, aparentemente, a escrever o mesmo livro ou no mesmo tom. Estou a lembrar-me de Duras, que eu adoro. E todos os livros de Duras parecem um só. Mas, no entanto, esta riqueza é muito interessante na Natália. E já agora, eu tinha aqui uma outra citação dela, do Fernando da Costa. Fernando da Costa, que também esteve presente na apresentação, uhum, e que eu não consegui captar, porque cheguei tarde. E no livro Nascido no Estado Novo, ele retrata também a Natália de uma forma interessante, nomeadamente pela forma como ela abordava prostitutas e travestis, de uma forma invectiva e enobrecedora da sua profissão, ao cabo. Uhum. E chegava à rua em Santa Marta e dizia: meninas, não consintam que as humilhe. Lembrem-se que são sacerdotisas do amor. Ser sacerdotisa do amor, o Sérgio dirá isso melhor que eu, pela tua voz. Acho que ficava mais bonito, Sérgio. Peço-te, porque eu estou com dificuldade. Mas como é que é, meninas? Não se deixem humilhar. Não se deixem humilhar. Porque são sacerdotisas. É difícil. Sacerdotisas do amor. Do amor. Mas estamos os dois um bocadinho com problemas de edição. É sexta-feira à noite, ou aliás, mas a imagem é de facto uma imagem fabulosa, dirigida a prostitutas e travestis. Por outro lado. E é uma ideia atualíssima, já viste? Exatamente. Os novos debates sobre. Sobre a prostituição. É uma ideia atualíssima. Sim, mas há um engrandecer ao. Muito verdadeira. Muito verdadeira. Muito verdadeira. Ao empregar o termo sacerdotisa, há ali um elevar muito específico, que é próprio de poetisa também. E é próprio de uma pessoa grande. E é a fusão da carne e do espírito. Exatamente. Exatamente. É a fusão dessa espiritualidade. E que de facto também é uma ideia muito atual. Houve outra coisa que me perturbou no teu livro e que eu guardei para o fim. E que diz aqui, fim, 1993, foi como eu anotei nos meus papelinhos amarelos, que agora já foram encolhendo para dentro do livro, e que tem a ver também com o excerto do Fernando da Costa, e que me perturbou. Li este livro, vou voltar a lê-lo, tenho muitas maneiras de o ler, claramente não o li todo, não tive tempo, desde o momento em que ele saiu até hoje, porque vai demorar a digerir o livro que aqui está, mas quando o Fernando da Costa, em Nascido no Estado Novo, tem este excerto de 5 ou 6 linhas, perturbou-me, e penso que a ti também. Sim, sei a que te referes. Ao facto de lhe ter sido lida à mão, não foi? É. Pelo Eurico da Costa, exatamente. Portanto, o que ele conta é que uma noite no Botequim, no ano de 1993, Carlos Eurico da Costa pega na mão de Natália Correia e retém-na em silêncio. Depois sussurra-me: vai morrer em breve. Suspeitando de algo de estranho, ela interroga-o: o que é que disseste? Disse que ias deixar de escrever. Então isso significa que vou morrer. E de facto, Natália Correia, no dia seguinte, pelo que eu entendi, morreu pouco depois. Exatamente. Morreu pouco depois. Se não foi, penso que terá sido, se não foi no dia seguinte, foi muito em breve, porque na madrugada de 16 de março, depois de passar mais uma noite no botequim, como era o seu hábito, Natália Correia morreu em casa. Esta premonição da morte da Natália, para mim, foi mais importante ela ter dito: então vou deixar de escrever. Portanto, não foi a morte física, foi o vou deixar de escrever. Se vou deixar de escrever, vou morrer. Vou morrer, exatamente. Era a vida dela. Era a vida escrita. Dela. Era ela era muito ligada a. Estas questões de uma certa transcendentalidade. Isto também é difícil, Sérgio. Podias dizer é tu. Muito difícil. Também podias dizer tu, podias nos ajudar. É que nem experimento, porque eu continuo a escrever sexta-feira à noite. Eu vou tentar. Fica em maus lençóis. De uma lençóis, certa transcendentalidade. Muito exato. Bem. Excelente. ela acreditava que os espíritos, por exemplo, desciam sobre ela e por isso não podia estar sozinha. É claro que isto depois tem um preço, no pragmatismo do dia a dia, isto teve um preço elevado. Elevado. Porque uma pessoa que não pode estar sozinha tem que se sujeitar às companhias que tenha no momento. Mas acreditava, por exemplo, que os espíritos desciam sobre ela e, portanto, não podia estar sozinha em casa. E a Branca contou-me que fizeram imensíssimas sessões de espiritismo. Uhum. Na casa da Branca. E agora perdi-me. Ah, era a questão do Eurico da Costa. Pois é, impressionante, essa história é impressionante. Mas de facto a vida dela foi dedicada à escrita, portanto ela sabia que se ia deixar de escrever, morria. Morria. Não podia viver sem escrever. Quanto à história da visita de espíritos, ou fosse o que fosse, um poeta anda à espera de musas, não é? Uhum. Há um último tema que tu tens está alinhado. Está certo. Chama-se The Man I Love. Este é o The Man I Love, aquele tema. Mas é cantado pela Omara Portuondo, que também é uma mulher de uma força. Eu gosto muito de cantoras. Este disco é extraordinário e eu acho graça ao tema cantado, assim como vamos ouvir. Queres aproveitar para fazer a despedida? Queria aproveitar porque The Man I Love penso que é uma boa despedida para terminar a apresentação da fotobiografia de Natália Correia, uma mulher que amou muitos homens, uhum, mas que os pôs sempre no seu lugar enquanto mulher. Exatamente. Algo que tu retrataste de uma forma exemplar na fotobiografia. Obrigada. Que editaste agora. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada. Espero ter respondido muito às tuas expectativas. E fiquei muito sensibilizada pela tua leitura. E gostava de terminar citando outra vez Natália Correia, nos certos que tu escolheste, porque acho que há na página 165, mesmo que tenham que pegar no livro numa livraria porque não tenham dinheiro para comprar, principalmente a gente mais nova, a Ana Paula não vai ficar triste. Não. Desfolhem-no e na página 165 vão encontrar algo que vão adorar ler. Deito-me tarde porque o dia divide e a noite une. O poeta tem que banhar-se na lunaridade da festa noturna. De contrário, é um tecnocrata do verso que só conhece metade da vida. É a fotobiografia de Natália Correia por Ana Paula Costa, The Man I Love. Para fechar, mais uma fala da tribo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Qué triste estoy, las horas de dolor, qué largas son. No puedo soportar las ganas de llorar. El hombre que yo amé, ya lo perdí y nunca más podré. Así, muy sola quedaré con el dolor de amarlo más. No podré olvidar las horas tan felices que pasé cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué con ansias. El hombre que yo amé ya lo perdí y nunca más podré amar así. Muy sola quedaré con el dolor de amar.

meia-noite e às três na Rádio Comercial António Sérgio, nas horas e por aqui sete músicas em oferta de ótimos, no caso Let It All Begin para John Smith, para trás When and When I Die, Lauren Nero. 15 minutos para as três. Retract the clause, please. Oh, right. Os divertidos heróis de A Idade do Gelo estão de volta. Só que há um pequeno problema. É que a Idade do Gelo está a chegar ao fim. E alguém tem de salvar a situação antes que tudo derreta. I think you are afraid of the water. A Rádio Comercial apresenta Idade do Gelo 2, Descongelados. Estreia esta quinta com a garantia Rádio Comercial. Family Affair, já a seguir Tim Buckley, Dolphins em versão ao vivo, são as últimas da série Sete Músicas Ótimas. Segue o que sentes. Rádio, Rádio Comercial.